falando de amor, viu? Mulher com coração, manda assim. Você calculou errado quando terminou comigo. Não colocou na balança a saudade da gente, o vazio. E aí você percebeu faz nenhum sentido. Bebeu e agora ligou, implorando amor, como se nada tivesse acontecido. Saudade da gente vazia.